A Igreja Apostólica, através da Rádio Clube de Birigui, apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que esteja conosco diariamente às 5 horas da manhã e às 8:30 da noite. YK563, Rádio Clube de Birigui, transmitindo de seus estúdios na Avenida 9 de Julho, 2875, Birigui, Estado de São Paulo. Uma emissora do Sistema Sabione de Comunicação. A Rádio Clube de Birigui apresenta Jornal da Cidade. Um jornalismo completo, notícias, polícia, política, esporte, entrevista, previsão do tempo e utilidade pública. Jornal da Cidade, apresentação Wesley Pedrosa. Autoescola Monte Carlo, a melhor da região. Vai tirar sua CNH? Procure a Autoescola Monte Carlo, originalmente biriguiense. Há mais de 44 anos no ramo com habilitação para carro, moto, ônibus, carreta e habilitação especial para isenção de impostos. E com o maior índice de aprovação. Monte Carlo, Rua Bento da Cruz, 525, no centro de Birigui. Autoescola Monte Carlo. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade. Nossa equipe de jornalismo continua buscando a notícia e preparando para você um novo encontro com a informação ou a qualquer momento em edição extraordinária. Fique ligado. Clube de Birigui.